Taco. 923 com 134 a bordo, Lerner Galhão, 3 horas e 30. Controle, o Oscar Lebreco já estabilizado no curso do localizador. Oscar November é complete, aproximação, chama agora a torre 10895. 10895, November é boa. 25, 95 para o táxi, estou na bordo, 3 horas e 10, operação Salvador. Pedido 31 na bordo, 5595, táxi a Índia, ponte para a torre, 1895, Negão no 0113. Táxi 093, 595, 51 a bordo. 51, entendi. Obrigado. Pushback acionamento, Gono 397 no 04. Gono 397, aguarda a TR, táxi reta, aguarda, após autorizado, puxa o contato. Após o TR da Trip, inicia, chama táxi no 0, Gono 397. Golfe no Solos 31, autorizado para que traque a sua frequência livre. Espera, próximo 983. 83, autorizado a linha Nicola Pissão no 0, vento 1, 1 no 0 graus, 1 no 5 graus. E aí, Nicola, 1 no 5, 9, 8. Oscar November, confirma o partido de destino após o pouso. Consegue pra Aerostar ou Oscar November? Ciente, Oscar November, confirma o partido na zona 7. Ciente, apoiarei o Oscar November. Sua identificação, autorizado chegada a Maia, desça para nível 050. Ajustou o altímetro na 04, vigilante alto. 050, desça para. Muito bom dia, após a rolagem do Golfo, autorizado a NL, mantém-se no 0, trip 5595. Oscar Embereco já ingressando na final, baixado e travado. Oscar Embereco tem livre pouso, pistão no 7, vento 1 no 0 graus, 1 no 5 graus. Livre pouso, pistão no 7 para o Oscar Embereco. Uno 983, decolador 34, controle 119, decimal 8. 198, bom dia. Dado. Controle, gol 983. 983, contato radar, sobre nível 360, perfil da EL. 360 da EL. November Eco do no Solo 34, autorizado o backtrack e acessando a frequência livre. Siga. Gente, informe o visual local de pouso. para o táxi, Gono 39795 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 10. Solo Gono 397. 397, consultor. Para o táxi 95, Galeão 4 e 10. Atividade Índia, ponte para todos, 895, aqui na Galeão 094, Gono 397. Ponte para 297. Número com frequência livre. Ponte espera pronto, Gono 3970. 97, mata ponte espera. Batei, Gono 397. Trip 5595, decolador 37, controle 119.8. 119.8, trip 5595. Obrigado, bom dia, motoboy. To complete the approach contact now, Samuel Tower, 11895. 11895, 0012. Salvador, muito bom dia, trip 5595. Prefiro sair da Coral. Ah, suba nível 140, vou direto Coral. 140, voando direto Coral, trip 5595. Porto Mark, landing gear time, look at Kenny 1014. Landing gear, now we lock it to 012. The first 2012, clear to land when you 10, wind 110 degrees, 13 knots. Clear to land, Brazilian Air Force, 2012, runway 10. Frequência livre, até o Oscar Blue. Bravo, que o Luiz que está regressando para o regresso, prossiga no 1500 pés, por de Paripe, rotatório, comando visual com aeródromo. Ajustou o time, estou na 0 na 4. No 397, visual com tráfego no final do ano zero. Visual. Trip Após o pouso do mesmo, ali, mantém cabeceira no zero, Gol no 397. Após pouso do tráfego na curta linha, mantém no zero, Gol no 397. Desça para 2000 pés, o estoutímetro na 04, informe no localizador. 93, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1251, no hotel 3395, boa viagem. 251-3395, 983. Roger, Whistler, Fast 2012, grounded 42. Uno 397, tem livre decolagem do Uno 0, vento 100 graus, Uno 39. Livre decolagem na 1-0, vou na 3-7. Sete, decolador 44, controle 119, decimal 8. 19,8, obrigado. Controle, bom dia, Gol no 397. 397, bom dia, contato radar, sub nível 360, perfil da EL. Da EL para 367. Pode considerar como atraso é? localizador da 3198. 3198, complete a aproximação, chame torre 18895, bom pouso. Salvador, bom dia, TAM 3198, estabilizou no INS, passando certo. TAM 3198, livre pouso, pistão 10, vento 100 graus, 139. Entre de pouso, 3198. Salvador, Mike, chame 198. Azul 4207. 207, a sua identificação, autorizado, chegada a ponto, desça para 4 mil pés, altímetro no 0 na 4, vigilante. Mestre, 4 mil, 0 na 4, vigilante. Informa que perdeu o contato com o destino. Entende. Lima, Papa Mike, chame frequência 109.8. 109.8, grato. Salvador, papá, papá, Lima, papá, Mike. Lima, papá, Mike, prossiga. Lima, papá, Mike, decolado de Serra Índia, Eco Índia, acionado 0140, prosseguindo para Iberistar. Posição rotatória, 03 a bordo, 500 para FGL. Só avisou com o local de pouso. Reportará 20 fora e visual com o local de pouso. Lima, papá, Mike. Sente o índio no meio alto, siga pelo corredor forte, informe na proa de rotatória. Salvador, triplo papá Romeu Lima. Triplo papá Romeu Lima, prossiga. O triplo papá Romeu Lima trocou a matrícula da aeronave, em vez de papá papá Lima papá mais, que é triplo papá Romeu Lima, senhor. Gente, Romeu Lima. Romeu Lima, graças. Hoje é meu quatro. Bateiro, 1-1-3 a bordo, 1h50, ordenando Recife, tá? Autorizado Índio, ponte para 2895, negão no 0-4, 6-1-4. Índio 1895, 1-0-4, 6-1-4. Gente, forma rotatória visual carota. TAM 3198 no solo 49, livre à direita, solo 121 de sua 9. Solo Salvador, bom dia, TAM 3198 de Brona. 298, taxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03. Of 17, passa nível 150, chame sempre Recife, frequência 12511, alterna 13395, boa viagem. Controle 97, controle. Passa nível 1960, chama o centro Recife, frequência 12511, alternando 13395. Copiado, bom dia, obrigado. Salvador, Xanamei 140. Xanamei 140, prossiga. Bom, espera, pronto. Autorizado a linha Nicola Pistão no 0, vento 100 graus, 139, Xanamei 140. A linha recorda o 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, vai informar o localizador 4207. Salvador, bom dia, bom, na 260, recebo a 150, informação pelo. Bom, 260, sua identificação autorizada de chegada a mar e desça para o nível 050. Eu estou tímido no 0, no 4, vigilante de radar. 050, pode validar? Oitab. Pode estar. Eu estou a 10895, Bravo Luiz. Papá Romeu Lima, informa o tráfego, posição de 11 horas, 2 milhas. Rumo oposto, mantendo mil pés, a nave Charlie 150. Gente, com a informação, Romeu Lima, ainda não visual com a mesma. De novembro, Alfa, controle. Passo, vento 100 graus, 129, do Bravo Kiliski. 2 milhas, rumo leste, mantendo 500 pés, aeronave Romeu 44. Sente do tráfego, Índia November Alfa, porém não visual. Este livre pouso, pistão do 7. Xanamei 140, decolado 53, controle 119, decimal 8. 119, Xanamei 140. Controle Salvador, Xanamei 140. 140, contato radar, super nível 250, perfil PUCA. 250 na PUCA, 140. Controle Salvador. Controle Salvador. Trip 5595, controle Salvador. Bom, 260, poderia fazer uma ponte com a nave Trip 5595? Contestado, Trip 5595 na escuta. Pode prosseguir o controle, está na escuta. Fala para a aeronave que ela está a 58 milhas, sudoeste, para manter o nível 140, serviço radar terminou, para chamar em Leos 120.1 no Boa Viagem. O Trip está a 58 milhas sudoeste. Chama agora em Leos 120.1, serviço radar terminado. Convoi, paciente, controle. 1260, obrigado pela colaboração. Delta Marrom, Índia November Alfa, na pula rotatória, ligou com o campo. De November Alfa, chama agora a torre, 1895, bom pouso. 1895, obrigado, querido. Torre Salvador, Papa Romeu, Dino Vembe Alfa, na rotatória, visual com campo. Dino Vembe Alfa, continua a aproximação, reparte final do ano 7, o ajuste no 04, vento 1,00 graus, 1,99, Dino Vembe Alfa. Completa aproximação, reporta na final, Dino Vembe Alfa, grato. 397, controle. Luiz, que sola o 56, autorizado o backtrack, acessando a frequência livre. Torre Salvador, bom dia, azul 4207. Baixado, travado, estamos zero na final. Azul 4207, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste no 014. Guardando autorização com o 014 ajustado. Índia November Alpha, faça um 360 pela sua esquerda, devido ao tráfego no final do 1-0. 360 esquerda, Índia November Alpha. Pouso 4207, livre pouso pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Ciente, autorizado pouso azul 4207. Azul 4207, atentar pássaros no final. Ciente, 4207. Voo 260, desça para 2000 pés, para o time 1-0-4, informe no localizador. 2-1-0-4, chamada no localizador, voo 260. Agora só prosseguir falando no 7, tentando 2-0 graus, 1-2-9, livre pouso. Livre pouso no 7, Indiana General, tá?